que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Está ouvindo Balada Sertaneja. Alô, moçada! Vamos fazer baraberê com Ney Santos, simbora! Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Ney Santos está chegando, fazendo baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Vai! Arrocha que elas gostam, vai! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza, vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando, só vai dar eu e você, pra gente então fazer o quê? Vai! Bara, bara, bara, dele, dele, dele. Pere, pere, para, para, para, pere, pere, pere, para, para, para, pere, pere, pere, pere, para, para, para, pere, pere, pere, para, para, pere, pere, pere, pere, para, para, pere, pere, pere, e Santos está chegando, fazendo baraberê, para, para, pere, pere, pere, e Santos está chegando. Balada sertaneja pra você aqui, o Ney Santos e o Cristian Araújo, o Barabará. O João Lucas e Marcelo cantou também Vamos Beber com o MC Ricardo, o Henrique e Diego, ô delícia. Lua Santana, né? Acabou, acabou. E também o Zé Ricardo e o Thiago, pode ou não pode? Já já tô de volta trazendo muito mais no seu Balada Sertaneja. Continue ligado, Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Balada Sertaneja é assim, gente, só as melhores. Tá tudo certinho por aí, tudo bacana, tá bom demais mesmo? Então vamos lá, com muito mais pra você, trazendo Guilherme e Santiago, Quando Bebe. Você está ouvindo

gente, calma aí, tem muito mais. E, gente, você curtiu também o Munhoz e o Mariano e o João Neto e o Frederico, Balada Louca. Também o João Lucas e o Diogo com o MC Coringa. Água na boca, o Léo Magalhães, alô. E o Jads e Jadson, um jeito carinhoso. Daqui a pouquinho eu tô de volta trazendo muito mais música, muito mais som pra você aqui no seu Balada Sertaneja. Volto já! Continue ligado. Balada Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Balada Sertaneja. Voltando por aqui no Balada Sertaneja, coisa tá boa hoje, hein, gente? Só as melhores pra você, né? Só alegria no seu rádio, só alegria e você que curte pela net também. Um grande abraço, tem Gustavo Lima, doidaça! Você está ouvindo Balada Sertaneja. Balada Sertaneja. Me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz mais. Balada Sertaneja, é bom demais. É bom demais. Como não só, agora é só alegria. Vaga lá em casa, rola quase todo dia. Mulherada de biquíni na piscina, tomando uísque, Red Bull, praia, tá no clima. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. A vida é minha, é assim que eu quero viver. O dia de mulher quase o tempo todo, estilo paniquete, é claro, eu não sou bobo. Liga pra Juju, chama a Dani pra vir, traz a Bruna, a Marcela e também a Gabi. Hoje vai rolar um movimento de novo. Chega pra cá, os havaianos, vai, convida o povo. Os havaianos estão chegando e o bicho vai pegar. Deixa comigo que agora eu vou selecionar. Você pode ir, você pode também. Essa dali não pode, nem idade ela tem. Ah, solteiras podem ir, casadas vem também.

Essa é a Cristiana Araújo, Amor no Carro. Cantou também o Conrado e o Alexandro, Mete Tequilos, Henrique Gabriel, Cara, João Carreira e Capataz, Semo Porque Semo e o Michel Teló, Amiga da Minha Irmã. Tô indo embora, mas amanhã a gente volta com mais um Balada Sertaneja no Domingão pra você, edição especial. Tá? Beijo no coração, gente. Valeu pelo carinho, pela audiência e até amanhã. Tchau. Você ouviu o programa Balada Sertaneja. Yeah.